Caro ouvinte, informamos que apanhamos uma máquina do tempo e só paramos nos anos 60. Anos 60. O melhor da música feita nesta década, a partir de agora. São 60 minutos com os anos 60. Seja muito bem-vindo. Olá, caros ouvintes. Muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais um Anos 60 aqui na Rádio Interweb. Ou melhor, no canal 2 da Rádio Interweb. Excepcionalmente hoje, estamos a ir para o ar às 19h30, devido a uma emissão um pouco mais demorada do Alma Lusa. Ora, pois, muito bem. Ouvintes, hoje vamos falar do ano de 1965 e escolhi para acontecimento do ano de 1965 o assassinato brutal de Sylvia Likens. Sylvia Likens era uma jovem de 16 anos que foi assassinada aos poucos de uma forma brutesca. Filha de pais circenses, portanto, que trabalhavam num circo, e visto que eles andavam muitas vezes em viagem, ela e a sua irmã ficavam em casa de familiares, ou então de pessoas amigas da família. Parece que uma das pessoas não era tão amiga assim. Chamava-se Gertrudes e era mãe de 7 filhos. Não contente com a própria vida, decidiu começar a vingar-se nas crianças, Ginny e Sylvia. Prontamente começou a bater a Sylvia e quando esta contou que tinha um namorado, passou uma das maiores vergonhas. A jovem de 16 anos chegou ao ponto de ter de ingerir as suas próprias fezes e urina. Não obstante, foi vítima de espancamentos e o seu falecimento, a 26 de outubro de 1965, deu-se devido a uma hemorragia interna. Ora, a mãe, aliás, a mãe, enfim, a Gertrudes, foi a mãe dos 7 filhos, foi condenada por 2 vezes consecutivas à prisão perpétua, mas na segunda vez conseguiu liberdade condicional. Já Paula, uma das filhas que mais teve, enfim, decisão no julgamento, à primeira teve uma pena de prisão perpétua. À segunda não, conseguiu sair, a pena foi-lhe reduzida e saiu 2 anos depois. Isto aconteceu em 65, ela saiu em 83, 18 anos depois de ter também, de certa forma, ajudado a cometer este homicídio aos poucos. Ora, foi um assassinato brutesco e foi para Sylvia Likens o fim de um longo caminho tão injusto. Para terem uma ideia, em apenas 2 anos, Sylvia mudou 14 vezes de casa. Era o percurso dos pais circenses que fazia com que ela também tivesse de mudar de casa constantemente. Sylvia nunca teve os amigos que era suposto ter, nem tampouco a infância que era habitual se ter naquela altura. Bem quis ter uma vida normal, mas até da escola a tiraram. E tudo para aprender na própria casa, ou neste caso na casa de Gertrudes, e tratarem-na abaixo de qualquer ser vivo. Sylvia faleceu então aos 16 anos, a 26 de outubro de 1965. Escolhi então este dia, ou este acontecimento, para abrir a emissão de hoje do nosso Anos 60. Foi talvez das coisas que mais marcou descobrir enquanto preparava a emissão do ano 60. Vamos agora abrir a nossa emissão musicalmente, de forma bem mais alegre. O Kennebec de Roberto Carlos, 1965, 6 anos após ter iniciado a sua carreira, já era quase que o rei da MPB, música popular brasileira. Mais tarde, este título de rei da música acabaria por se consagrar com o correr dos anos. Foi também em 1965 que Roberto Carlos começou a ter como companhia um organista que dava pelo nome de Lafayette e que, sem dúvida, é um dos maiores nomes da música instrumental brasileira. Vamos ainda ficar com uma outra grande música, o Trem das Onze, dos Demónios da Garoa, também de 1965.

super music. Sentimental eu sou. Eu sou demais. Eu sei que sou assim, porque assim ela me faz. As músicas que eu vivo a cantar têm um sabor igual. Por isso é que se diz como ele é sentimental. Romântico é sonhar, e eu sonho assim, cantando estas canções para quem ama igual a mim. E quem achar alguém como eu achei, será que é natural ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental? Achar alguém como eu achei, verá que é natural ficar como eu fiquei, cada vez mais sentimental. O ano de 1965 foi, sem dúvida, um ano de grandes temas. Os The Animals gravavam, no ano de 1965, House of the Rising Sun. É o tema que vamos ouvir já de seguida. Um tema que, aliás, já teve inúmeras versões. Esta é apenas uma delas. Lembro-me de Le Penitencier, que foi a que vimos no ano passado, na semana passada, aliás. Já agora aproveito para fazer aqui uma referência a uma situação que se calhar alguns dos ouvintes serão a questionar neste momento. Nós nem sempre temos aqui connosco a data de gravação de um tema. Muitas das vezes temos a data em que o single foi lançado ou a data em que o single chegou a um certo país. Nós estamos, ou seja, nós procuramos sempre a primeira referência que encontramos. Ora, encontramos aqui a primeira versão francesa e depois a versão inglesa. Custa-me a crer que os The Animals tenham feito uma versão inglesa do tema francês. Na altura era o rock que estava em expansão na Inglaterra e nos Estados Unidos, não propriamente em França. Mas, portanto, fica esta informação, já que pode efetivamente ter acontecido. A primeira referência que encontramos aos The Animals, e por mais aqui uma fonte, é precisamente o ano de 1965, The Rising Sun. É como se chama então esta música. Ora, então vamos ouvi-la e vamos também ficar com Help, tema dos Beatles, e I Can I, tema dos Four Tops. São as três músicas que vão dar sequência a esta emissão do Anos 60 para esta noite de sábado, 8 de janeiro de 2011. rising sun. Come and you

Kitty, kitty, kiss me. Kitty, kitty, kiss me. Kitty, kitty, kiss me. Go, go, go. Kitty, kitty, frog me. Kitty, kitty, zag me. Im Erwider, no, no, no. Kitty, kitty, einmal. Kitty, kitty, zweimal. Kitty, kitty, dreimal. Go, go, go. Kitty, kitty, kiss me. Kitty, kitty, kiss me. Then it leave dich so. Oh, well, well, well, well. Moonlight muss ja nicht dabei sein. Wenn dein roter Mund nicht küsst, herrlich kann es für uns zwei sein. Auch wenn's dunkel ist, gonna do it one more time. Moonlight muss ja nicht dabei sein. Wenn dein roter Mund nicht küsst. Your turn, baby. Beelie, beelie, kiss me. Beelie, beelie, kiss me. Beelie, beelie, kiss me. Go, go, go. Beelie, beelie, frag me. Beelie, beelie, zag me. Immer wieder, no, no, no. Beelie, beelie, einmal. Beelie, beelie, zweimal. Beelie, beelie, dreimal. Go, go, go. Beelie, beelie, kiss me. Beelie, beelie, kiss me. Denn ich lieb dich so. Everybody sing along now. Moonlight muss ja nicht dabei sein. Let's do it one more time. Moonlight muss ja nicht dabei sein, wenn dein roter Mund nicht küsst. Kitty, kitty, kitty, kiss me. Auch wenn's dunkel ist. Going home. Kitty, kitty, kiss me. Kitty, kitty, kiss me. Kitty, kitty, kiss me. Go, go, go. Denn ich lieb dich so. Beat Sound. Aos domingos, pelas 21 horas, o Canal 2 apresenta-lhe música no sentido universal da palavra. Descubra sons e sensações novas na companhia de Firmino Pereira. Beat Sound. Todos os domingos, às 21 horas, aqui no Canal 2 da Antena Web. O Canal 2 apresenta um programa único na estereofonia. Nota 7. Um programa dedicado à música instrumental. Aos sábados e domingos, entre as 12h30 e as 13h, Carlos Bonaparte leva até si a oportunidade de conhecer e desfrutar um pouco mais do mundo dos instrumentos, notas e suas melodias. Nota 7. Aos sábados e domingos, entre as 12h30 e as 13h, no Canal 2 da Antena Web. Uma Casa Portuguesa. De domingo a sexta-feira, assista no Canal 2 ao melhor da música nacional. Carlos Bonaparte leva até si as novidades, o fado, o folclore e a música de baile. Porque Uma Casa Portuguesa é assim mesmo, repleta de música e alegria. Uma Casa Portuguesa, de domingo a sexta, entre as 19 e as 19h30, no Canal 2 da Antena Web. Em 2011, a Rádio Antena Web alia-se às grandes produções. Dr. House. Agora, nas noites de sábado para domingo, no Canal 2, às 2 da manhã. Não perca esta série televisiva de enorme sucesso, agora na rádio e em português do Brasil. São momentos emocionantes, situações impressionantes e incrivelmente reais. Dr. House. Nas noites de sábado para domingo, às 2 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. estou de volta depois de um pequeno intervalo. Eu disse-lhe que era pequeno e estou então de volta para a segunda parte deste anos 60. Ora, pois muito bem, vamos abrir esta segunda parte com música bem, bem calminha, com música bem serena. Vamos ficar agora para ouvir um tema de Roy Orbison, este grande senhor da música, que em 1965 nos apresentava Good Night. Ainda para ouvir Moonlight Serenade, tema de Frank Sinatra, e para fechar esta seleção de três temas do nosso anos 60, os três temas que abrem a segunda parte, vamos ficar com Bobby Vinton e o tema Mr. Lonely. É assim que vamos abrir a segunda parte de mais um anos 60, nesta que é uma edição que está a ser diferente em termos de horários. Vamos para o ar apenas às 7h30 da tarde e vamos acabar apenas às 8h30. Ora, enfim, são ossos do ofício. Por acaso tem sido, digamos, enfim, ou porque há atrasos na Almalusa, ou porque a Almalusa até foi para o ar a horas, mas durou mais tempo do que o previsto. Enfim, bom, isto agora com o regressar do, com o corredor nos regressa tudo à normalidade. Portanto, já sabem então que para a semana estaremos no ar novamente às 6. De certeza, não é? Digo, eu não sei. Bom, vamos à música então. Iniciamos esta segunda parte com Good Night, de Roy Orbison. My lovely woman child, I found you out running wild with someone new. You've been untrue, and everybody knows we're through. But I can't say goodbye to you. No matter what you do, my heart won't let you go. Although I know you go with someone new, I think of you. I think of how you kiss, your tenderness with all. Serenade. The stars are aglow, and tonight how their light sets me dreaming. My love, do you know that your eyes are like stars brightly beaming? I bring you and I sing you a moonlight serenade. Let us stray till break of day in love's valley of dreams. Just you and I, a summer sky, a heavenly breeze, kissing the trees. So don't let me wait. Come to me tenderly in the June night. I stand at your gate and I sing you a song in the moonlight, a love song, my darling, a moonlight serenade. Lonely, I have nobody for my own. I'm so lonely, I'm Mr. Lonely. Wish I had someone to call on the phone. I'm lonely, I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Letters, never a letter. I get no letters in the mail. I've been forgotten, yeah, forgotten. Oh, how I wonder, how is it I fare? From home, through no wish of my own. That's why I'm lonely, I'm Mr. Lonely. I wish that I could go back home. Thank you.

c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais, mais je me souviendrai du premier rendez-vous que tu m'avais donné. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Nous n'irons plus jamais, plus jamais, plus jamais. De mon premier amour, Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, oh, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, oh, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Oh, Capri, oh, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Oh, Capri, oh, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai. Oh. Angélique, Angélique, tu seras toujours pour moi mon premier amour, mon premier sourire, mon premier printemps. Mon premier soleil, mon premier chagrin. Oh, quand devant moi tu marchais, toi tu semblais voler. Je croyais voir un ange du ciel. Tu souriais gentiment, sans savoir qu'en passant tu déchirais mon cœur d'enfant. De printemps, tu as pris le chemin qui fait femme une enfant de 16 ans. Mais au bout de ce chemin, ce n'était pas ma main qui te prenait la main. Qui te dira que depuis ce jour-là, garçon pleure, pleure pour toi. Angélique, Angélique, mais tu resteras pour moi mon dernier amour. Mon dernier sourire, mon dernier printemps. Angélique, Angélique, tu seras toujours pour moi. E é assim que chegamos ao final de mais um Anos 60, aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Vamos ficar com dois temas. O primeiro, de Marie de la Forêt, 1965, cantava-nos Viens sur la montagne. também de 1965, Michel Arnaud, que cantava nos La Chanson de Tessa. São os dois temas que vão fechar mais uma edição do Anos 60. Estimado ouvinte, foi um prazer enorme estar consigo e foi bom poder fazer-lhe companhia nestas noites, agora mais noites, de sábado, aqui no Canal 2. Na próxima semana vamos voltar a falar do ano de 1966 e, a pouco e pouco, vamos nos aproximando do final desta série de programas em que abordamos ano a ano aquilo que aconteceu e as músicas que se foram trazendo e gravando nessa altura. Claro que o ano 60 vai continuar depois dessa série de programas acabar. Vamos voltar a trazer música variada, o que será bom até porque podemos trazer com maior precisão, porque estamos a falar da década em geral, música portuguesa. Ora bem, vamos à música então. Ficamos com estes dois temas. O primeiro chama-se Viens sur la montagne e é de Marie de la Forêt. Até para a semana. Viens sur la montagne, tout près du ciel, j'ai ma maison. Viens sur la montagne, là-haut il fait si bon. Pourquoi ces pleurs dans tes yeux? Viens avec moi, viens. Laisse ici ton amour malheureux. Viens avec moi, viens. Viens, ma maison n'est pas loin. Prends ma main, viens, viens sur la montagne, là-haut il fait si bon. Viens, viens sur la montagne, tout près du ciel, j'ai ma maison. Viens, viens sur la montagne, là-haut il fait si bon. Si tu rêves de beauté et de jours sans fin, de te des forêts, viens avec moi, viens. On n'y voit pas de méchants, mes sales amis sont vieux, les fleurs et le vent. Viens, viens sur la montagne, là-haut il fait si bon. Viens, viens sur la montagne, tout près du ciel, j'ai ma maison. Viens, viens sur la montagne, là-haut il fait si bon. Tes yeux tendres me font voir que toi seul je tiens. Ne sois pas triste, il n'est pas trop tard. Viens avec moi, viens. Si tu veux bien prendre ma main, laisse-moi, je connais le chemin. Viens, viens sur la montagne, là-haut il fait si bon. Montagne, tout près du ciel, j'ai ma maison. Viens, viens sur la montagne, là-haut il fait si bon. Si tu meurs, les oiseaux se tairont. Alors lavera tes yeux. te rappeler. Je dois te rappeler. Je dois te rappeler.